decepções na selva, me criei, me refazer, juntar meus cacos foi o que eu precisei. Motivos nobres e maiores é o que me dão gás, como no sorriso da criança que em seu rosto não vejo mais. Coronelismo e totalismo, esses ficaram pra trás. Do cabrejo, da ditadura, já fui abolido, rapaz. Então, porque a procura da paz está escassa, não vejo mais a alegria da molecada na praça. Incentivo de vida sepultada naquele caixão, naquele rolê não vai poder estar seu irmão. Inconsoladas mães imploram compaixão, lágrimas misturam-se ao sangue do seu filho estirado no chão. Qual real culpado de toda essa situação? Um simples desejo que resolva tal questão, opinião. E sei que isso também clama em seu interior. Então eu peço mais paz, por favor. Cadê a paz que um dia você sonhou? Cadê a paz que você tanto buscou? Cadê a paz que tava no seu coração? Cadê a paz? Cadê a paz, irmão? Cadê a paz que um dia você sonhou? Cadê a paz que você tanto buscou? Cadê a paz que tava no seu coração? Cadê a paz? Cadê a paz, irmão? De norte a sul, de leste a oeste, vejo uma guerra se propagando dentro da favela. Aí já era. Cadê a paz que sempre buscamos? Cadê os planos de crianças que um dia desejamos? O sonho de um mundo melhor, que nem o crack e o pó pudesse destruir esse laço, esse nó. Meu irmão, construa seu castelo, descubra um mistério de viver, leve a sério. Porque se tudo passa, o mal passará. Porque se tu tens fé, Jesus te guiará. Confia nas promessas, cura, te liberta. A paz é coisa certa, só depende de você. Vamos viver e aprender, coragem pra vencer. Alguém já me falou, a paz tá dentro de você. Siga em frente, não desista, seja forte na trilha. A paz é a saída. Já faz um tempo, estou à tua procura. GPS, internet, de rolê nas ruas, observando o céu, o sol, as nuvens. Te desejo mais que tudo, por favor me ajude. E só um pouco de pá pode aliviar meu coração aflito, quase sem força de tanto gritar. Ó Senhor, olha esse pobre pecador caminhando no vale das sombras à procura do amor. Em meio a guerras sangrentas, respirando pólvora, sonhando com um jardim decorado com belas rosas. Queria um dia sem se sentir um serial killer do pensamento, querendo a morte de quem nos oprime. É o crime. Sorrisos de plástico por todos os lados. O dinheiro confundiu só sentimentos falsos que predomina, seja na rua ou na família. Quando cê menos espera, a cobra te pica. Vaidade e ganância vem acabando com a esperança de te encontrar e usufruir de toda a bonança. Mas tenho fé e sei que Deus é mais. Mas também sei que nosso mundo jaz no poder do maligno, que oculta teu caminho com mentiras, pornografias e vícios. Fechando nossos olhos, tampando os ouvidos, felizes sorrindo no horário político. Onde será que ela está? Alguém me dá uma solução. Não, mano, já procurei, também não está na religião. Vou colar cartaz, anunciar nos jornais, procurada viva ou morta, a dona paz. Cadê a paz que um dia você sonhou? Cadê a paz que você tanto buscou? Cadê a paz que tava no seu coração? Cadê a paz? Cadê a paz, irmão? Cadê a paz que um dia você sonhou? Cadê a paz que você tanto buscou? Cadê a paz que tava no seu coração? Cadê a paz? Cadê a paz, irmão?